batendo pesada. Cada não que cê diz que mantém sua raiz, continua batendo pesada. Continua batendo pesado. Inconformista que te toca vendo o mundo sua volta, continua batendo pesado. Você que diz como vai ficar, continua mesmo sem querer continuar. Onde vai chegar? Será que vai parar? Ele te capacitou, é melhor se lembrar. Muitos não acreditam na sua onipotência, sofre com frequência, falta diferença. Ele não escolheu cheios de prepotência, fez os loucos gerar influência. Entre vários sem nenhum salário, estilo hilário com rap primário. Vê nesse cenário só um visionário e no futuro um revolucionário. De snapback ao rap controverso com rajada de rima, revolucionário cada verso. Por influenciar se chama de revoltar, mas continua batendo pesado, ha! Interrompe-se um mundo perfeito, cheio de falas e poucas ações. Se não entende a palavra, não adianta outras traduções. Você se suja cada vez mais, tá nem aí pra situação. Não viver a vida loucamente, te julgam fora de todo padrão. Te oferece drink, sex, cocaine no back, vários morrendo ao som do click, clack. Loucão de bala, jogado na bala, você não se cala e nem se abala. Se porte, conta com a sorte, vivi sem suporte, dano de lock. Já separou o seu passaporte, tá na era VIP, é caminho da morte. Começa a me perguntar por que você escreve raps, passa a noite sem claro, cheio de seus notepads, indo pro caminho da luz, carregando nessa cruz ou até ser decapitado pra acreditar em Jesus. Conformes que te toca vendo o mundo sua volta, isso te revolta, mas você quer resposta. Por influenciar se chama de revoltar, mas continua batendo pesado.